onde eu ia afundar no espaço. Quem ficou comigo, quem fez de seus braços laços meu valioso abrigo. Quando frustrado quis afirmar o amor é algo fino. Quem amou me presenteou alguns dias mais lindos. Então não tem outro esquema, baby, não vou te trair. Tu é minha princesa e vale mais que todas essas aí. Que se não te serva na mesa não irão nem sorrir. Querem minha Eve e minha breja para as pernas poderem se abrir. Mas eu preciso bem mais que pernas abertas. Você me trouxe o que eu não achei em noites de festas. E quando as portas se fecham e viram a guilhotina, a luz do fim do túnel, o brilho dos olhos da minha menina. Dor dissolve, teu amor me envolve. Sou uma ilha, Diomedes, não mente no teu ventre. Quero plantar minha filha, coisa linda. Inspira como a aurora, te vejo, pinto 7000 Mona Lisas por hora. Te beijo, sinto mil vontades de afirmar o agora. Tu és minha literatura, filosofia e história. Venceremos agonias, paciência, não chora. Meu toque de anestesia enquanto chove lá fora, baby. Você é tudo que tenho agora. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho agora, baby. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho e desse mundo que venho me faz te querer longe desse mundo onde venho. Que fez no meu peito gelo, lacrado com 7 selos. O melhor do meu coração, só você pode vê-lo. Meu corpo é teu e só tu vais conhecê-lo. Teu é meu e eu sei bem cada fio de cabelo. O doce amargo da tua boca pela manhã. É sós pra todo lado, quero vê-la amanhã. Lembro do seu aniversário, nós na rua da moeda, dividindo a tapioca porque faltava moedas. Da limpeza, tu tava comigo, eu tava contigo, prometo. Não foi o segue, vamos ser bem sucedidos. Se caso não ocorra isso, talvez eu morra por isso. Saiba, sendo assim, levo teu amor comigo. Mas se for outro destino, vai me ter por toda a vida. Eu chinês lá no quintal, chamando, pondo a comida. E nos dias que tomar sem apetite nem sono, se durmo tenho pesadelos que logo acordo gritando. E as imagens não passam de um inferno insano. Ela dorme ao meu lado, acorda e já diz eu te amo. Você é tudo que tenho agora. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho agora, baby. Tu sabe levantar a cabeça do vagabundo. Pra ti, só quero ser o melhor homem do mundo. Mas se o sangue ruim do meu pai não me permite esse bem, ao menos tento e tiro flores de onde não tenho. Enquanto duro o sentimento é minha mulher e amiga, leitora assídua dos meus versos, meu universo, minha vida. O que não faz eu estar nas ruas lunático o dia inteiro. O que me faz relaxar e não degolar uns fuleiros. Respeita meu ateísmo e paixão por marihuana. Só não me quer no abismo, sem fé na vida ou em cana. Me escuta, analisa, também não aceita tudo que eu falo. Concorda, discorda, me beija, me ligo e me calo. Com essa mulher eu caso, não importa o martírio. Prometo conhecer teus pais, comprei até o colírio. No fundo nem precisou, alegre sono e colou. Depois de 15 minutos o nervosismo acalmou. Eu calado, cismado, temendo, falar uma gíria. Pedi água, pois algo me deixou sem saliva. Abalado de emoções, Roberto Carlos que diga. Quais suas intenções? Quero casar com a tua filha. Você é tudo que tenho agora. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho agora, baby. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho agora. Eu disse tudo que tenho agora. Você é tudo que tenho agora, baby. Eu disse tudo que tenho agora.